janela, numa noite linda e fria, vi uma estrela que brilhava e beleza ao céu trazia. Os pastores me disseram que os anjos tinham mostrado numa manjedoura em Belém, e haviam proclamado que já nasceu um filho, nascerá um sol, já nasceu o Salvador para os filhos do Senhor. Já nasceu um filho, nascerá um sol, já nasceu o Salvador para os filhos do Senhor. Até numa manjedoura os pastores eu segui, e lá vi um menino com seu rosto a reluzir. Mãe Maria o segurava e em seu coração guardou todas aquelas maravilhas desde que tudo começou. E agora, já nasceu.